oferecendo outras salas, onde a tortura faz filho. Na pele de um jovem afro-brasileiro, na pele de um jovem fudido e sem dinheiro. Por isso, podem falar o que for, que eu sei que não sou culpado. Podem falar o que for, que eu sei que não sou, sei que não sou. A fome é um esperma por entre as pernas da violência, e o egoísmo que citou as diferenças aqui merece um aborto imediato. Um apartheid econômico contamina, machuca e não nos deixa gritar. Quando o carro preto passa, quando o carro preto passa, por isso podem falar o que for, que eu sei que não sou culpado. Podem falar o que for, que eu sei que não sou, sei que não sou. Olha aí, olha aí, olha aí. Podem falar o que for, que eu sei que não sou.